graça e paz. É uma honra estar gravando esse primeiro podcast para o nosso site, né? Esse trabalho esse mecanismo hoje, né? Essa tecnologia que nos dá a oportunidade de levarmos a mensagem, aprendermos um pouquinho da palavra e meditarmos juntos naquilo que é o nosso direcionamento, a palavra de Deus que é viva e eficaz. Eu sou o apóstolo Cláudio, é um prazer estar com vocês. Está aqui com a gente pastor Martins, pastor Rogério, pastor Clederson, pastor Flaberson, homens de Deus. E hoje nós vamos trabalhar um tema muito interessante, gente, muito interessante mesmo, que é o chamado. Nós vamos discutir um pouquinho sobre o chamado de Deus, sobre essa voz, né, sobrenatural que vem, que toca o nosso coração e que encontra o lado humano. Então, como discernir essa voz espiritual e como encaixar isso na nossa humanidade? É claro que nem sempre esse chamado é uma voz sobrenatural e algo, né, como os sinais do chamado, bem colocado, pastor. E a gente fica perdido dentro da igreja, né? E nós vamos trabalhar hoje chamado arrependimento, chamado dons e talentos, chamado de Deus de crescimento e o chamado de colocar a mão na corda quente, ou seja, de trabalhar e se dedicar de uma forma diferente. É claro que são níveis, nós vamos aprender um pouquinho aqui rapidinho. Fique com a gente, presta atenção, porque às vezes você é um membro de uma igreja e hoje não consegue desenvolver algo ministerialmente dentro do corpo de Cristo. Essa inserção no corpo de Cristo é muito importante, o trabalho, o caminho, o foco, o objetivo e o que Deus tem colocado para você realizar dentro da igreja de Cristo. Então, como trabalhar isso? Como desenvolver isso? Nós vamos aprender um pouquinho aqui hoje. Não é não, meu pastor? Clederson. Amém, apóstolo. Shalom, povo de Deus. Deus te abençoe. Obrigado pelo prestígio aí nesse primeiro podcast nosso. Deus esteja contigo. Apóstolo, com relação ao tema aqui de hoje, o chamado, às vezes quando nós ouvimos esse termo, chamado, logo a nossa mente tendencia a pensar naquilo que nós podemos fazer, né? No reino de Deus, nós relacionamos diretamente esse tema ao serviço, ao nos oferecer de alguma maneira para o reino de Deus. E aí eu quero trazer um texto interessante aqui, no livro de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 27, tem um texto onde Jesus ele chama alguém, né? Um publicano de nome Levi. E aí lá no versículo 32, tem uma passagem que é assim: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então Jesus ele tem essa fala no momento em que esse publicano ele é chamado por Jesus e ele oferece um banquete a Jesus. E aí nesse momento em que Jesus e os discípulos se assentam na casa desse publicano, alguns ali fariseus questionam, né? Como pode Jesus se assentar com esse povo? E aí Jesus ele vem com essa resposta: não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ou seja, esse primeiro chamado na vida do cristão, ele é o chamado ao arrependimento, né? Quando nós ouvimos chamado, é claro que sim, é um chamado ao exercício de uma função no reino de Deus como corpo, né? Mas o primeiro chamado que precisa cair no coração de um cristão é o chamado ao arrependimento. Jesus ele nos ensina que não necessitam, né, de médicos os que estão sãos. Então, antes de fazermos qualquer coisa, nós precisamos passar primeiro pelo processo do arrependimento. O arrependimento, nós vemos na Bíblia, no Antigo Testamento, em vários momentos, né, os profetas, no Novo Testamento, Jesus também fala muito sobre arrependimento, quando ele chama os apóstolos, quando João Batista batiza, né, ele tem uma fala, né, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, o arrependimento, se trouxer isso para o nosso dicionário, pastor Flávio, arrependimento, ele está relacionado, está diretamente, sinônimo ali de contrição, ou reconhecimento de erro, né? Contrição, nós vemos esse texto, essa palavra muito evidente, muito pregada, quando Davi se arrepende do pecado dele. Verdade. No momento que ele conversa com Deus, ele afirma que Deus não rejeita o coração contrito e quebrantado. Então, esse arrependimento, ele é uma ideia central da Bíblia. Tudo que nós nos dispomos a fazer por reino de Deus, nós precisamos passar primeiro pelo processo do arrependimento, que é o primeiro chamado. E hoje é tão negligenciado, né, esse tema, tão importante, mas tão negligenciado, se pegarmos esse texto, esse termo, arrependimento, buscarmos ele, a origem dessa palavra lá no grego, nós vamos encontrar alguma coisa referente à transformação de mente, metanoia, transformação de conduta, de comportamento. Acho que esse ponto é muito importante, a gente pincelar esse primeiro chamado, que não existe. Quando o pastor ministrou essa palavra aqui na igreja, e muito bem colocado, ele enfatizou que existem pessoas hoje que estão no altar, são líderes, têm ministério, mas não tiveram ainda essa metanoia, essa mudança de mente. É bom pensar nessa palavra, pastores, porque a mudança de mente me leva à mudança de atitude, de comportamento, de reações, de ações, principalmente dentro do corpo de Cristo, na funcionabilidade, mas naquilo que nós somos chamados como cristãos, né? Essa metanoia. Isso, Apóstolo. E a evidência desse processo de arrependimento é a verdadeira conversão. A verdadeira conversão, ela é externa, ela vai explicitar esse processo de arrependimento. Não tem como nós passarmos por um momento de aceitarmos a Jesus na nossa vida e isso não ser visível nas nossas atitudes. Nós podemos ir até o altar, aceitar Jesus movidos por uma emoção, movidos por uma comoção, uma sensação de bem-estar, mas na verdade o arrependimento ele é externado nas nossas condutas, na nossa fala. Hoje, infelizmente, é triste, mas é comum ver líderes, né, grandes homens de Deus, ditos homens de Deus, que hoje têm uma fala diferente do que é dito na igreja, uma vivência diferente do que é pregado, do que é ministrado. Né? Acho que o mais importante, desculpa, professor, pode falar. Eu acho que esse ponto, o ponto que nós temos que enfatizar bem, porque não existe como você desenvolver algo maior sem essa metanoia. Vamos abrir essa palavra, essa mudança de mente, a nova mente, né? Essa mente que pensa pelos princípios da palavra. Romanos capítulo 12, né? Renovação da vossa mente. Renovação da vossa mente. Então a primeira coisa é chamada arrependimento. Então, irmãos, quero que você lembre lá do dia que você se arrependeu, porque, para ser bem claro, quando você foi chamado por Deus, você achava, ou tinha consciência, ou entendimento, que beber era normal, que fumar era normal, que ter uma vida desregrada era normal, que viver em práticas mundanas era normal, e a palavra de Deus apontou teu coração, o Espírito Santo te convenceu, você teve uma metanoia, você teve que mudar teu comportamento, tuas amizades, tua forma de lidar com aquilo que serve para você dentro da sociedade, dentro da sua família, dentro do seu trabalho. Então a primeira coisa, bem colocada pelo pastor, é o arrependimento, essa metanoia. Amém, pastor? Amém, pastor. Eu quero finalizar aqui com uma passagem em 1 Timóteo 3, 7, que fala com relação ao testemunho, né? Quando aqui nos ensinado sobre os deveres dos bispos, dos diáconos. Sim. Esse texto de 1 Timóteo diz que convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia na afronta dos laços do diabo, né, do inimigo. Lembrando que o arrependimento não é nunca errado, viu, gente? É estar sempre em mudança. Exatamente. Se você pecou, 1 João 9 diz, se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. E não é um remorso ou arrependimento. Então essa decisão ela tem que ser, eu não quero viver na prática do pecado. Existem pecados hoje, talvez, que nós, muitas vezes, temos que ter uma luta diferente, porque são pecados da carne que muitas vezes nos paralisa. Por isso que é importante o discipulador, por isso que é importante o mentor, para que você possa pedir ajuda e ser mentoriado. Então a primeira coisa é chamado arrependimento. Pastor, você quer acrescentar alguma coisa? Arrependimento é quando o Espírito Santo intervém, o arrependimento eu vejo como ele separa o coração da alma. Porque aí a alma não é controlada mais pela carne, mas o Espírito Santo entrando e separando o coração da alma. Porque a nossa emoção, ela nos rouba muito, nossa carne. Então aí agora, o arrependimento, o Espírito Santo vem e começa a dirigir o teu coração. Amém. Não é a tua alma mais. Glória a Deus. Amém. Primeiro ponto, então, é o chamado arrependimento. Arrependimento. Segundo ponto que nós trabalhamos, que eu quero trabalhar com vocês aqui nesse momento, é chamado... Servir, né? Tem mais dons também. Dons e talentos. O chamado de serviço. Pastor Martins, você pode dar uma explanada para nós aí? Glória a Deus, shalom, amados, pastor Martins, meus amados irmãos aqui. dons e talentos. Primeiro, quando a gente passa pelo arrependimento, é um chamado de Deus. E esse chamado de Deus tem que ser da forma de Deus para servir, não de qualquer forma, mas da forma que Deus te chamou para servir. E hoje de manhã eu estava meditando sobre isso, Deus me deu um texto e uma frase assim, olha, ela é forte. Você foi chamado para ser ou para ter? Qual o teu chamado? É para ter ou para ser? Porque se for para ter, você não precisa de Deus. Foi o que aconteceu em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, quando o diabo tenta Jesus. Fala assim, Jesus, então o diabo levou a um lugar muito alto, ele mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo. E ele propôs, eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória desses reinos, porque me foram entregues e tenho autoridade para dá-los a quem entender. Agora, portanto, se prostrado me adorares, tudo isso eu te dou. Então, se você foi chamado para ter, você não precisa de Deus. É o que o diabo fez com Jesus. Mas nós somos chamados para ser. Então, quando nós somos chamados para ser, nós precisamos entender o nosso chamado em Deus. Então, amados, se você já se arrependeu agora, Deus quer usar a tua vida com dons e talentos. Amém. Então, agora, Deus, até falei sobre Eliseu um pouquinho, Deus não chama quem está parado, quem está estagnado ou quem não está fazendo nada. Deus sempre chama pessoas que estão produzindo alguma coisa. Eliseu estava o quê? Arando a terra. Atrás da tua décima, estava arando a terra, estava o quê? Produzindo, produtividade. Deus chama a pessoa que está produzindo. Abraão, quando saiu da sua terra, da sua parentela, estava fazendo com gado, estava produzindo, era um homem produtivo. Também quem? Noé. Noé chama para construir a arca, 120 anos construindo uma arca, com a palavra só de Deus alimentando ele. E ele faz o quê? 120 anos produzindo algo para Deus. Agora, Jesus, quando chama também os discípulos, Pedro e André, eles estavam lançando a rede. Quando chama também, Tiago e João estavam lavando a rede. Quer dizer, o que isso me ensina no meu chamado? Deus chama aqueles que estão produzindo alguma coisa. Então, amados, Gideão, eu lembro de Gideão lá, ele estava lavando trigo no lagar. Enquanto os outros entregavam tudo, ele não, ele guardou, ele começou a lavrar aquilo lá. Ele começou a guardar aquele alimento lá. E o que me chama a atenção, aposto, que tinha um anjo que estava assistindo isso. O anjo assistia Gideão guardar aquilo. E aí chama ele de varão valoroso. Então aí tem um chamado de Gideão para libertar o povo. Através de uma atitude de produzindo, Deus viu e Deus chamou para trazer uma grande libertação para o povo. E é exatamente isso que Deus nos chama. Primeiro para arrependimento, depois para ser usado na sua obra, mas não de qualquer forma, não de qualquer jeito. Por quê? O que nós vemos muito hoje, apóstolo? As pessoas estão preocupadas muito com o título. Ah, me chamou, mas eu quero um título. Sabe o que Paulo, o apóstolo Paulo, fala? Ele fala assim, eu sou Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Por quê? O chamado de Paulo, ele foi, coloca o nome dele em primeiro lugar. Por que isso é importante, pastor? Por quê? O chamado, o apóstolo Paulo, aponta para aquilo que ele faz. Mas o nome aponta para aquilo que ele é. O nosso nome demonstra o nosso caráter para servir a Cristo. E o apóstolo, o título, é aquela função que Deus te deu para servir com caráter. Porque o nome te deixa a porta aberta para você voltar. Então, amados, o chamado de Deus, para Deus quer derramar dom sobre nós, para servir a sua igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Então, mas não de qualquer forma, não de qualquer jeito. É interessante, pastor, a gente pensar nessa questão do chamado ao serviço, que Deus chama todo mundo. O arrependimento é o serviço. Pode ver que Gênesis 2,15 diz: o Senhor Deus tomou o homem e o povo no jardim do Éden para lavrar e guardar. Desde o princípio, sim, Deus, ele cria ambientes para que possamos trabalhar. Porque o chamado não mais é do que trabalhar, pôr a mão no arado, ministério, servir o reino, servir as pessoas. Sim. E é importante essa colocação. O senhor deu exemplo de Eliseu, né? Jogando sementes. Jogando sementes, exatamente, eu posso. O título é consequência de um trabalho. Sim. Primeiro é o trabalho, depois o título. Não o título e depois o trabalho. Agora essa questão de jogar semente, me fala, trazendo para os dias de hoje, viu, pastor? Sim. Pode ter a liberdade aqui da gente interagir, mas é importante enriquecer cada vez mais, mas jogar sementes é estar fazendo aquilo que é sua responsabilidade. Estar nos cultos, adorando a Deus, servindo a Deus, tendo um compromisso. Esse tipo de pessoa Deus chama, pastor. Vem colocar. Bem, agora, pessoas que vêm na igreja, mas não querem ser igreja, elas vão sempre estar, não vão desenvolver esse chamado. Mas vamos pensar um pouquinho em dons e talentos. Então, Deus te chama ao arrependimento, depois Deus te chama ao serviço, a trabalhar. E aí ele usa seus dons e seus talentos, né, meu pastor Matias? Sim, porque olha, sabe o que a gente pensa, pastor? Que o nosso trabalho impressiona Deus. O nosso trabalho nunca vai impressionar Deus. Sabe por quê? Porque quando Caim e Abel chegou diante de Deus, um, o seu trabalho derramou suor, e o outro derramou sangue. E Deus não se agradou do que ele derrubou o suor, mas sim o sacrifício de sangue. Isso me leva até o sacerdote. O sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele tinha a sua roupa, apóstolo, com um linho fino, tapava todo. Por quê? Porque não podia cair uma gota de suor no Santo dos Santos ali. Mas lágrimas poderia cair. Olha aí, ó, que forte. Ele poderia chorar, mas o suor não, porque suor demonstra trabalho humano e isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é um coração quebrantado e contrito. Então, amados, nós precisamos tomar cuidado, apóstolo, porque Deus nunca vai fazer alguma coisa fora de você ou de nós que já não tenha feito dentro de nós. Passou uma pergunta que eu acho que as pessoas têm muito, né? Diferenciar dons e talentos, né? Sim, a gente poder a diferença. Acho que essa visão é boa de trabalhar, porque sim, eu acredito que Deus usa seus talentos e seus dons e te dá dons. Sim. Mas tudo começa com os talentos. Mas o senhor podia falar um pouquinho pra gente, para quem está nos ouvindo, para quem for nos ouvir, né? Entender que às vezes a pessoa fica, ela existe coisas com ela, já que ela já pode começar a viver o reino de Deus. Estou certo, meu pastor? Sim. Por exemplo, as pessoas confundem muito com dons e talentos. Por exemplo, dons e talentos são coisas que trabalham junto, mas são diferentes. Por exemplo, talento é aquilo que você nasce naturalmente, biologicamente, teus pais, você nasce com algum talento. Seu pai era, por exemplo, músico, você recebe também alguma coisa de música. O teu pai era, por exemplo, um bom pedreiro, você recebe também algo do seu pai que você recebe um bom pedreiro. Então são coisas naturais que acontecem na vida de todo mundo tem um dom. Agora, então tem um talento. Agora, dons é quando você nasce de novo no Espírito. Esses dons que Deus dá depois que você nasce do Espírito, aí você recebe esses dons para edificar a igreja e os irmãos. Então, talento, você pode ter um talento de ser pintor. A igreja precisa de todos os talentos da igreja. Serviço, pintar, arrumar a hidráulica da igreja, isso é um talento. Não quer dizer que você nunca vai ter dons. Não, você vai ter dons e talentos. Você vai exercer as duas coisas na igreja. Com seus dons edificando a igreja, e com seus talentos também ajudando a igreja a ser edificada de uma forma de manutenção, de pintura. Mas eu penso uma coisa, refletindo sobre isso, me abro no meu coração, que os talentos, quando a pessoa se converte, já estão com elas, tem que ser entregue ao Senhor. E a pessoa, aquele membro do corpo de Cristo, quando vem, aceita o arrependimento, começa a entender isso, a primeira coisa que tem que disponibilizar são os talentos, para que então venham os dons. Porque senão, eu penso que não há sentido. Por quê? Se a pessoa não entrega o que ela tem, ela não vai entregar, ela não vai ver aquilo que Deus tem para ela. Então, você que está me ouvindo, ou nos ouvindo, nesse momento do podcast aí, a primeira coisa é o que você sabe fazer. Foi um presente de Deus também, é um talento. Quem te formou foi Deus, Ele nos formou. Então, é importante, os talentos que você tem, já entregue ao Senhor, já consagre ao Senhor aqui na igreja. Você já teve um menino que começou a vir aqui a trabalhar na área de manutenção da igreja. Um cuidado, um carinho. E é impressionante ver. E ele tem abençoado a igreja com os talentos, porque a igreja é uma estrutura física, uma estrutura organizacional. Então ele arrumou lâmpada, a parte elétrica, ele pintou a igreja. Pessoas foram abençoadas. Então, meu irmão, a primeira coisa, consagre seus talentos para que venham os dons. Eu não sei se alguém quer. Talento está ligado ao ordinário. E sim, dons está ligado ao extraordinário. Sim. É aquilo que dons é falar em nome de Deus e falar a questão do idioma do céu, falar em línguas, o outro interpreta. A interpretação de língua, ela não vem na mente como a interpretação de uma língua estrangeira. A gente não entende o que está sendo dito na língua. Sim. Até a palavra de Deus respalda isso. A gente fala em língua e outra pessoa interpreta, mas também da boca para fora. Não vem do coração. É interessante isso, ou da mente. Então, quer dizer, o extraordinário de Deus, quando você se converte e nasce de novo, você vai ter uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, Você pode expulsar demônios, discernir se aquele ensino ou aquela manifestação está sendo de Deus ou não. Sim. Isso é para edificação e construção da igreja. Que é o extraordinário, né, Pastor Martins? Sim, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso chamado, de estar fazendo, exercendo alguma coisa fora daquilo que Deus chamou. Olha isso. E aí começa a pessoa a falar assim: nossa, como a obra está pesada, essa obra é muito pesada. Isso é um problema. Esse é um problema, acontece muito, porque o senhor está no lugar errado. Deus chamou para fazer uma coisa. E o que acontece? Quando ela tá, a obra é pesada, é porque a obra, não foi a obra que Deus te deu. Porque a obra de Deus não é pesada. E até estava ouvindo um pastor falando assim: cuidado com o seu chamado. Porque todo intercessor, aposto, tem que ser adorador. Porque senão ele vira um místico. Começa a ver demônio em tudo quanto é lugar. E todo adorador tem que ser intercessor, porque senão ele vira artista ali na igreja. Ele tem que tomar muito cuidado com isso. Chamado, então todo intercessor tem que ser adorador e todo adorador tem que ser intercessor. Para não ser roubado pelo inimigo dentro da igreja. Então, pode ver que tem intercessor que só vê demônio. Começa a orar ali, ó. Só vê demônio. Essa questão de ser ministro, de ameaçar o seu chamado, o primeiro passo para ficar claro, você que está nos ouvindo aí, Marlon de Luiz. Pegue os seus talentos e comece a usar o reino de Deus. Ele vai virar em dons, vai transformar em dons. Daqui a pouco Deus vai te capacitar em dons. É verdade. E isso, acho você que essa palavra do pastor Martins sobre você se encaixar, você ter o discernimento. Às vezes você vai ter que estar num lugar onde não é para você estar, para você entender também, né? Não significa que você não tem lugar, significa que você precisa achar, identificar o lugar. Exatamente. Eu vejo isso como algo muito claro. E você vê que o próprio Jesus, quando chama Pedro, usou o talento dele, né? Levou até as profundezas para pescar. Ele falou: agora você vai pescar homens. Então, sim, uma coisa está linkada hoje. É ok, não? Então, a primeira coisa, chamada arrependimento. Essa metanoia. Segunda coisa, chamada a 12 talentos. Aquilo que você nasceu naturalmente, aquilo que você. Eu acho que o pastor Martins colocou uma coisa no dia do discipulado, que foi muito legal para nós. Existem coisas que nós nascemos, que está com a gente no nosso nascimento biológico. Existem coisas que, que Deus nos entrega no nosso nascimento espiritual. E precisa ser desenvolvido. Sim. Outra coisa que a gente quer pensar com vocês é sobre chamado ao crescimento, né? Eu queria explanar um pouquinho sobre isso, bem brevemente. Sobre crescer, sobre desenvolver dentro do corpo de Cristo. Irmãos, hoje essa questão de expansão ministerial ou de crescimento dentro daquilo que Deus tem na vida de cada um, eu tenho uma visão muito daquilo que você quer se entregar, porque Deus sonda os corações. Lógico, existem chamados específicos de Deus, mas ao longo da minha vida ministerial eu tenho percebido, pastores, eu tenho visto que quanto mais as pessoas se entregam, mais há uma resposta de Deus de um modelo de crescimento diferente. Eu acredito muito, lógico, na vocação soberana de Deus. Deus, ele chama um para pastores, o Romano, né? Efésios 4, outros isso, né? Pastores, mestres, evangelistas. Agora, ele não chama, ele não fala quem ele vai chamar, ele fala que ele chama. E quem ele chama? E eu tenho visto isso, que são pessoas, aqueles que querem mais. Porque a posição existe, quem vai ocupar a posição? É aqueles que querem. Parece que é um campo estranho, né? É que Deus sabe quem vai se entregar mais, porque não há limite. Eu acho que Deus não faz exceção de pessoas. Então a igreja tem que ter apóstolo, tem que ter pastor, tem que ter mestre, tem que ter evangelista. Até aí, ok. Tem que ter diácono, tem que ter pessoa na área de serviço. Mas quem são essas pessoas? Quem são? E eu acredito muito hoje, não é que não está predeterminado na soberania de Deus, não quero tocar nesse assunto, né? Na onisciência, na presença, na potência de Deus. Mas eu vejo que as pessoas, elas têm o poder de decisão, de quererem viver algo a mais. Não é que todo mundo vai ser apóstolo, mas é que a palavra é que Deus não impede ninguém de querer ser um apóstolo, de querer ser um líder da igreja. Mas isso aí entra numa questão: arrependimento, dons e talentos e o crescimento da pessoa. E esse crescimento dentro da igreja é algo que nós temos que pensar muito. Se você hoje, meu irmão, parar de crescer, se você hoje parar de desenvolver, e daí entra o segundo ponto. Você já tem um ministério, já tem uma chamada, e o tempo vai passando, nós vamos começar empurrando com a barriga. E paramos de ter esse crescimento, de buscar conhecimento do que nós estamos fazendo. Aqui nós somos uma roda de pastores. Eu, como pastor, eu preciso continuar crescendo em conhecimento. Eu preciso buscar, eu preciso ter meu tempo, o que é ser um pastor, as suas funções, os seus mecanismos, o pastor no dia atual, porque um pastor de pelo amor de Deus, os nossos patriarcas, os pastores, nos trouxeram até aqui, mas o modelo de pastor hoje mudou. Não tem como a gente pastorear uma igreja como pastoreava 30 anos atrás. Estou dizendo que é mais fácil ou mais difícil, mas não tem como. Com a tecnologia, com globalização, com a inserção hoje nas redes sociais, não tem como. Pastorear uma igreja de forma administrativa, espiritual, nos dias atuais é muito diferente de 30 anos atrás. Então, se nós não se atualizarmos, está ligado ao crescimento, de conhecimento. Hoje, nós temos pessoas hoje com síndrome do pânico, que há 20 anos atrás era algo demoníaco. Depressão era algo demoníaco. As coisas mudaram. Não estou dizendo, não estou condenando, eu estou dizendo que hoje as coisas mudaram. E eu quero que vocês só pincelem rapidinho sobre isso, sobre esse desejo. Nós temos que crescer em conhecimento. Nós precisamos crescer o nosso chamado quando sabemos onde estamos, em conhecimento, na palavra, nas revelações, e na palavra, mas também no lado humano, porque Gênesis 1, Deus cria o ser humano, e Gênesis 2, Deus sopra do Espírito. Estou errado, pastores? Certíssimo. De forma boa, eu só complementando aí o que o apóstolo falava, a gente só cresce aquilo que inicia, né? Glória a Deus, verdade, vou falar. Só cresce aquilo que dá início. Então, o Pastor Martins falou lá há pouco de não é saudável fazer aquilo da qual não fomos chamados. Então, às vezes, a gente está regando, dando crescimento àquilo que não é a vontade de Deus. E mais uma razão para a frustração. Eu só queria deixar esse pensamento aí. Então, nesse crescimento, a primeira coisa é o seu conhecimento. Irmão, você tem que ter tempo com Deus. Você tem que ter bons livros de cabeceira. Você tem que ter um bom dicionário bíblico. Você tem que ter uma cronologia bíblica do seu lado. Você tem que ter um livro de teologia sistemática. E você tem que ter um tempo de buscar conhecimentos hoje na área de psicologia, que está lidando com pessoas. Infelizmente, nós temos pastores tratando coisas que são humanas no campo espiritual e tratando coisas que são espirituais no campo da humanidade. Nós temos que discernir o homem e o espírito. É muito importante. Isso sem conhecimento, sem ler livros, sem buscar, sem investir tempo, não vai fluir. Então, desafio aí para você crescer. E um último assunto que eu acho que é muito importante é o chamado colocar a mão na corda quente. Aposto, o que é isso? Nós tivemos uma reunião aqui há uns, acho que um ano atrás, menos de um ano, com um grupo aqui, não sei com qual pastor estava, de futuros pastores. E o pastor Flávio lançou essa. Futuros pastores estavam sendo entrevistados, né? Encaminhados e mentoreados, né? Essa decisão do chamado pastoral. E o pastor Flávio lançou essa palavra de colocar a mão na corda quente. O pastor ele precisa colocar a mão na corda quente. Lembre-se, eu estou falando especificamente de uma reunião. Agora, todo cristão tem que pôr a mão na corda quente. Oi, pastor. Só para concluir a questão do chamado, claro, do crescimento, né? 1 Coríntios 3, versículo 1 diz assim: na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo. Como se vocês fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, será que é assim? Não estão agindo como pessoas do mundo? Afinal de contas, quem é Apolo? E quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus. Foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de vós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei, Apolo regou a planta, mas foi Deus quem fez crescer. Amém. Então, tudo está dentro de questão de orar, de buscar, de orar. Existe uma coisa que nós esquecemos, eu sou um pastor, aqui que está falando é o pastor Rogério, que fala muito de tricotomia, corpo, alma e espírito. Foi uma área que eu li, estudei muito, na época que eu entendi que precisava estudar. Na minha opinião, é a principal matéria da teologia que as pessoas deveriam compreender. Porque tudo está ligado a receber o Espírito. Quando eu, no Espírito, sou ressuscitado, que é a verdadeira circuncisão, quando eu aceito Jesus, recebo o Espírito Santo vem, me desenvolve, começa a falar comigo e moldar minha alma, eu paro de andar na alma, porque todas essas coisas que Paulo falou relacionado a as pessoas preferirem um, outro prefiro o outro, outro prefiro o outro, em vez de preferir o que o Espírito Santo está fazendo, ela para de entender, porque o crescimento vem do entendimento. Se eu não entendo, eu não posso crescer. Então ela começa a observar o talento de pessoas mais do que o dom de pessoas. O dom está ligado ao que o Espírito Santo está transmitindo à igreja, porque o crescimento só pode vir através de transmissão. E aí ela passa, o que vai acontecer com ela? Ela começa a ficar limitada ao que o humano, aquilo que é humano. E aí ela não cresce. Então, quando eu falo em línguas, por exemplo, são informações, eu costumo brincar que o criador de download e upload foi Deus. Porque quando eu falo em língua, toda a informação do que é Deus, toda a armadura do Espírito, o tabernáculo, vem morar dentro de nós. Isso nos fortalece. Isso nos faz fazer coisas que a gente não faria normalmente. Isso faz a gente romper os nossos limites. Porque hoje a humanidade também está precisando, hoje por questões de tanta informação que tem, de tanta ciência que tem, até porque é sinal do final dos tempos, está lá em Daniel capítulo 12, né, que muitos correriam de uma parte para outra, a ciência multiplicaria, ou seja, as pessoas estão correndo, e Deus quer falar com você aqui assim, ó, ei, para um pouquinho, medita um pouquinho, espera um pouquinho, e deixa o Espírito Santo colocar o download no seu coração. Porque quando eu recebo o Espírito Santo, eu começo a desenvolver o dom do Espírito Santo, a língua vai fazer parte de me estruturar e me construir um novo ser em Deus, levar eu para o Éden, levar eu para Jerusalém, tirar eu de Babilônia e tirar eu de Roma. Ou seja, maneiras de pensar, de raciocinar, que vai te levar a ser uma pessoa humana, a ser uma pessoa limitada e, te garanto, a andar debaixo daquilo que não é Deus. Debaixo de psicologia, claro que a psicologia existe o lado bom, existe o lado de pôr as coisas em ordem, mas ela é limitada. Agora, quando o poder de Deus manifesta num homem e numa mulher, ele transforma a mulher de dentro para fora, porque a própria Bíblia diz em João 7, versículo 38, que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu interior. Isso é desenvolva, deixando esse rio te mover, não é lagoa. Quando eu sou humano, quando eu ando pelo limite da minha mente, quando eu não entendo essa questão do Espírito Santo, onde ele habita, como ele trabalha, eu simplesmente sou lagoa. A água vai ficar parada, e aí dá dengue, dá tudo que nós estamos vendo. Nós que somos administradores da obra de Deus, cuidamos de pessoas, a gente lida com pessoas que crescem e lida com pessoas que não crescem. E normalmente tem pessoas que, as que não crescem, são que dão trabalho. E aí, elas precisam crescer, e nós precisamos saber também desenvolver. Eu costumo dizer que todo pastor é uma torneira e todo discípulo é um copo, e a torneira com mais pressão ela lava bem melhor. Verdade é que tem copo que é mais sujo, precisa da bucha e o salão, não é verdade? Mas mesmo assim precisa ter água na torneira, né? Amém que você seja torneira e que você deixe Deus te dar crescimento. O chamado é o crescimento, é isso aí, você vai crescer conhecimento e graça. E também, como eu estava fazendo esse chamado de colocar a mão na corda quente, como eu expliquei para vocês aí, essa reunião que nós tivemos, e o pastor Flávio lançou essa palavra, ficou uma voz profética, né? Pessoas que, quando a pessoa se arrepende, quando ela começa a usar os dons e os talentos, quando ela começa a desenvolver o chamado de crescimento, automaticamente ela vai com a mão na corda quente. Amém, meu pastor Flávio? Amém, apóstolo. Shalom, graças e paz, queridos. Pastor Flaverson. E talvez vocês devam estar se perguntando, mas o que é colocar a mão na corda quente, né, pastor? Na verdade, isso é uma metáfora, né? É um exemplo que a gente citou numa reunião que nós tivemos aqui com um grupo de futuros pastores, né? E para exemplificar, colocar a mão na corda quente, imagina que você está no alto de um prédio, um lugar bem alto, e você tem ali uma coisa muito importante, algo que você ama muito. E essa pessoa, ou objeto, ou o que quer que seja que você pense aí, que seja muito importante para você, ele está preso na ponta de uma corda. E de repente, por um descuido, esse objeto ele começa a despencar e aquela corda ela vai começar a tomar velocidade. Né? E você vai olhar aquele algo caindo, né? Você tem que tomar uma decisão de colocar a mão ou não, né? Porque de repente vai cair, vai quebrar, e você vai ter uma perda irreparável. Quando você coloca a mão ali, é onde a tua mão vai esquentar, né? Porque a corda está em movimento. Então surgiu essa metáfora de colocar a mão na corda quente, né? É devido a isso. Às vezes na nossa caminhada cristã, Deus ele vai nos chamar para colocar a mão na corda quente, porque Deus ele quer saber qual é o nosso limite de entrega, né? O apóstolo comentou sobre o chamado para ser bispo, pastor, apóstolo. Deus vai te chamar para alguma coisa, mas em algum momento Deus vai te chamar para saber se você quer se entregar de uma forma diferente. Eu queria deixar aqui um texto que está lá em Gênesis 6:13, que diz assim: então Deus declarou a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência. Por causa deles, eu os destruirei juntamente com a terra. Faz uma arca de madeira resinosa, tu a farás de caniço e calafetarás com betume por dentro e por fora. Amém? O texto ele segue, amados. Mas eu quero frisar que, se a gente olhar para a história de Noé, Noé foi um homem que caminhou com Deus. Noé, ele conheceu os princípios da palavra, andou com o Senhor, né? E em algum momento Deus ele chamou Noé para colocar a mão na corda quente. Deus estava magoado, né? Ele estava bravo com a humanidade porque os homens haviam se corrompido, né? E ele chega para Noé e fala assim: Noé, eu vou destruir tudo, Noé. Imagina você recebendo uma notícia dessa de Deus. Deus te chama hoje e fala assim: filho, eu vou acabar com a humanidade e você vai me ajudar. Mas, ô pastor, para que Deus ele nos chama então? Né? Por que Deus falou isso daí para Noé? Na verdade, existem quatro situações. A primeira situação para que Deus ele te chama para colocar a mão na corda quente é para testar a sua fé. Deus ele quer testar a sua fé. Naquela época que Noé ele vivia, né, a chuva quase não existia lá, não chovia. Né? Então, imagina, Deus chegar para uma pessoa e falar assim: eu vou mandar um dilúvio. Né? Acho que muitos pensaram ali, né, quando... De repente, se Noé, com certeza Noé falou para as pessoas: olha, vocês precisam se arrepender, vocês precisam se converter dos seus maus caminhos, porque Deus vai mandar um dilúvio, né? E as pessoas talvez falassem assim para Noé, falando: ué, você é louco, cara, como é que Deus vai mandar um dilúvio se não chove, né? E muitas vezes Deus nos chama para testar a nossa fé. Existe alguma situação na nossa vida que Deus ele quer testar para ver se você tem fé. Né? Por mais que a situação apareça contrária, por mais que aquele momento não pareça propício para que algo diferente aconteça, Deus ele quer saber se você tem fé. Porque a fé que vai fazer com que as coisas aconteçam, a fé que vai fazer com que você caminhe, a fé que vai fazer com que você tenha ousadia, é a fé que vai fazer com que você não se canse de uma forma... que você deixe de fazer algumas coisas, porque quando a gente deixa de olhar para Deus e olha para o lado, eu deixo de fazer. Né? E outra questão que... Por que Deus nos chama para colocar a mão na corda quente? Porque Deus quer saber se nós temos atitude, né? De repente você tem fé, você crê, mas aí a hora que você vê aquela situação e você fala assim: eu vou colocar minha mão, vai doer. Colocar a mão na corda quente dói. É algo que incomoda, né? Mas é algo que te traz o crescimento. Então Deus ele quer saber se você tem atitude. Né? Deus ele vai te entregar algo nesses tempos, né? E talvez as coisas não aconteçam na minha e na tua vida porque nós não temos atitude. Deus ele prometeu, a promessa está pronta e nós não recebemos a promessa porque nós não temos atitude, nós não estamos preparados. Né? Então Deus ele vai te chamar para colocar a mão na corda quente para saber se você tem atitude. Uma outra questão é para saber se você tem coragem. De repente você tem fé, você chegou até a corda, mas você não tem coragem para colocar a mão. Né? De repente você é membro de algum ministério, de repente você tem algum cargo ou você atua dentro da igreja. E você vê aquela situação ministerial ou algo dentro do corpo de Cristo que talvez não te agrade ou de alguma forma que esteja caminhando para um fim ou para algum outro destino que não é da vontade de Deus, né? E Deus ele quer saber se você tem coragem de segurar essa corda mesmo que sozinho, né? Não importa se as pessoas vão te ajudar, se... Enfim, de repente Deus ele quer... Ele quer tratar algo específico no teu coração. Né? Porque para Deus, se Ele quiser colocar a mão e mudar aquela situação, Ele pode mudar e Ele pode fazer como está lá de dedos. Né? Mas para as nossas vidas, saber se nós temos coragem. E muito mais que coragem, só para finalizar, Deus ele nos chama para colocar a mão na corda quente para testar a nossa persistência, a nossa resistência. Porque no momento que você coloca a mão ali naquela corda, que você está sentindo a dor... Né? Que de repente você grita, você clama pelas pessoas e ninguém quer te ajudar, né? Qual é a atitude que você vai ter? Você vai segurar até o final? Ou será que você vai soltar na metade? Ou no início? A primeira vez que você colocou a mão, que você sentiu esquentar, você já tira e deixa, fala assim, eu não vou colocar porque vai me machucar. E muitas vezes, hoje nós temos muitos cristãos, né, dengosos no nosso meio, né? Pessoas que, de repente, você lança uma palavra de confronto, uma palavra que vai trazer o crescimento, como foi colocado aqui, né? Uma palavra que vai trazer um direcionamento, e aquela pessoa vai ficar chateada, ela muda de igreja, ela vai para outra igreja, né? E ela sai falando mal de pastor, sai falando mal de líder, sai falando mal de membro. Então, Deus, ele quer testar que você seja persistente naquilo que Deus te colocar, né? Se você quer ser aprovado, você tem que passar pela prova. Né? Para você passar pela prova, você tem que segurar na corda quente, você tem que colocar a mão naquilo que vai te tirar da tua zona de conforto. Né? Para testar o teu limite de entrega, como foi colocado aqui pelo apóstolo, para Deus eu não tenho que ter um limite. Se Deus pediu para eu fazer, eu vou fazer. Não importa se as pessoas que estão ao meu redor elas vão me ajudar ou não. Não importa se as pessoas vão falar de mim. Não importa as críticas que eu vou receber. Mas eu tenho que entender que para Deus eu não posso ter um limite de entrega. Quanto mais eu me entrego para Deus, mais as coisas vão acontecer na minha vida. É importante pensar nessa questão de pôr a mão na corda quente. É fazer o que ninguém quer fazer. É estar onde ninguém quer estar. E viver onde ninguém quer viver. Esse chamado hoje à igreja. O que conecta você com a vontade de Deus é o corpo de Cristo, é a igreja. Né? Hoje a gente sabe... Dessa onda que as pessoas hoje tendem a não entender que a igreja ela não é o reino, ela faz parte do reino, mas com a autoridade dentro do reino é o que nos liga na vontade de Deus no reino. Então, quando você trabalha dentro do corpo de Cristo, seja em qualquer situação que beneficie o corpo de Cristo, que é a igreja, que é formada por pastores, por membros, por um lugar, por um ambiente onde as pessoas cultuam, onde as pessoas têm os sacramentos, que são a Santa Ceia, a profissão de fé, o batismo. Nesse ambiente, você ou eu ou nós somos chamados a ter a condição e o entendimento de servir, de fazer o que ninguém quer fazer, de estar onde ninguém quer estar e de viver. Porque isso vai envolver sua família, seus sonhos, seus projetos. É 100%. Como Jesus, em Lucas capítulo 5, né, verso 1, quando Jesus encontra Pedro, os primeiros discípulos ali, começa o ministério dele, ele fala, Pedro, deixa tudo. Tudo é nada, no reino é tudo é nada. Amém, gente? Esse foi o nosso primeiro podcast. Está disponível no nosso site, aí vai ter mais palavras, né, no próximo mês. Nós vamos ter temas interessantes, nós vamos debater e conversar. Hoje nós estamos aqui com os pastores. Obrigado, pastor Martins, pastor Rogério, pastor Flávio, pastor Cleberson, pastor Jefferson não pôde estar, que está a trabalho. Mas é uma junta aqui, é um modelo que nós temos aqui na igreja, de pastores que cuidam da área de ensino da igreja. Você é nosso convidado, é o discipulado geral, toda primeira semana do mês, às 10 horas, onde nós vamos meditar e ouvir uma palavra aí dos pastores, minha, enfim, nós juntos, né? Eu louvo a Deus por esses pastores, esses homens de Deus, que nós estamos caminhando juntos já, não é uma emoção, nem uma aventura. E nós podemos falar de chamada, amém, pastor? Glória a Deus. Deus. Todos os pastores estão no mínimo 7 anos juntos. Então não é uma aventura nossa aqui, né? Nós decidimos colocar a mão na corda quente, servir. Nossos dons, nossos talentos. Então a geração, as pessoas às vezes perguntam, qual é o segredo, né? Não estou querendo aqui vangloriar a nossa igreja, a igreja que eu faço parte. Mas qual é o segredo, apóstolo? São os líderes. Pessoas que trabalham, que entendem. É um colegiado de pastores e líderes, o entendimento de servir o reino. Nós podemos falar de chamado muito tranquilamente, não temos problema aqui. São os problemas, às vezes, de relacionamento, são muito simples, mas pouquíssimos. Então eles caminham junto, andamos juntos, sonhamos juntos, usamos nossos dons e talentos juntos, crescemos juntos, colocamos a mão na corda quente juntos. Glória a Deus. Isso é decisão, né? Decidimos, né? O chamado é uma decisão. Exatamente. Né? O pastor Gás estava dando uma atitude. Decisão do arrependimento, a decisão do crescimento, a decisão de servir. Verdade. Quando o pastor Cláudio falava aqui do chamado do corda quente, eu fiquei imaginando o cenário de um alpinista, né? O alpinista, quando ele vai iniciar a escalada, ele tem sob controle todas as situações. Mas chega um momento da jornada dele que ele se depara com uma situação em que ele vai precisar testar a fé, onde ele vai precisar, onde os, os recursos que tem disponíveis já não são mais como utilizados, né? E aí ele tem que necessariamente, para se salvar, salvar o ministério, resgatar aquilo, aquela jornada, ele precisa realmente colocar a mão na corda quente, senão tem mais a decisão. Amém. Não, é quando a gente começa a falar da palavra de Deus, Deus começa a borbulhar um monte de situações. Três horas. Não, eu me lembrei quando ele falou de atitude, corda quente, atitude, eu lembrei quando Jesus entra na casa da sogra de Pedro, ela estava com febre. Ela estava com possibilidade de servir. A hora que ele cura ela, diz a palavra que imediatamente ela começou a servir. Olha aí, ó. E tem muita gente na igreja que está com febre, que Jesus já curou, mas não está servindo. Então, amados, nesse momento, nosso momento especial. Uma borbulha dessa. O próprio Pedro, né? Jesus faz um milagre na beira da praia e leva ele para o fundo e fala: olha, na beira da praia, faz um milagre na pesca. Na pesca. Em seguida, Jesus fez um milagre na sua vida, te salvou, te tocou. Verdade. Corda quente vem me lembrar de textos bíblicos. Paulo na prisão. Daniel na cova dos leões. É padecer por amor a Cristo, por amor a Deus, por amor ao seu reino. Fazer coisas que humanamente, pô, eu tô aqui pregando o evangelho, por que eu fui preso? Tô pregando o evangelho, tô fazendo vontade de Deus, agora tô preso, tô sendo açoitado. Então pôr a mão na corda quente, é você padecer. Entendemos que Deus é todo poderoso. Então muitas das vezes Deus permite situações que nós passamos por proclamar a palavra de Deus, que a gente vai questionar, por que eu estou passando isso? Exato. Mas quando você põe a mão na corda quente, fala, estou passando isso, eu sei que meu Redentor vive. Vai dar certo, Deus vai me abençoar, eu vou sair dessa situação honrado e transformado para a honra e glória do Senhor. Também em crescimento. O diabo tirou ele do caminho, do tempo, mas não tirou do propósito, que é a adoração. Outra coisa, pastor, para a gente finalizar essa questão de chamado. Não podemos deixar de falar disso, vai borbulhando as ideias, é o que o pastor falou. Essa questão de não ter raízes, gente. Esse negócio de ficar mudando de igreja. Eu não estou falando só para a minha igreja aqui, você, talvez você nem seja da regeneração. Mas esse negócio de ficar mudando de igreja, ficar mudando de geografia, ficar mudando de líder, ficar mudando, você nunca cria uma identidade. Nunca. Você nunca vai viver um chamado pleno com um ministério que você vai poder entregar ao Senhor Jesus, é claro, na nossa humanidade, nossas falhas. Vai dizer, verdadeiramente eu cumpri o chamado. Amém, gente? Amém. Nosso tempo estourou, que eu queria falar 45 minutos, que é o primeiro. Mas muito obrigado, amo muito vocês, pastores. É bom caminhar com vocês, é bom ser cercado de homens com tanto amor e zelo pelo reino. Então esse é o nosso primeiro podcast. Teremos outro aí na primeira semana do mês de fevereiro. Daqui 2 semanas já. Vamos definir o tema aí. Temos temas muito interessantes. Nos acompanhe. Um grande abraço. Deus abençoe vocês. Shalom, shalom.